Informação Juliette, Justino 013, copia. Vindo Juliette, autorizado para Cairu Lourenço, a 1 no meu pés, decola no 7, primeira curva direita, saindo no corredor Axé. Controle operando em 1-9-35, torre 1-9-62, acione 0-1-60, Vitor, Indy Juliette. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, Lindo, decola pista, correção, decola pista no 7.090 graus, 1-1 nós, quem legal no 0, 1-3, o Papá Hotel Delta. Pan 3179, ali mantém pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 nós, o Pan 3179, ali mantém. Ali mantém pista 1-0, Pan 3179. O Gol 1434 no solo 59, livre pista pela direita, chama solo 121 decimal 9, Gol 1434. 219 pela direita, 434. Solo Salvador, Gol 1434, vibrou, né? Gol 1434, autorizado Alfa Juliette, portão 7, parte principal. Alfa Juliette, portão 7. 434. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, decolado 59, chama controle 119.35, Papá Hotel Delta. 1935, boa. Você, primeira curva à esquerda, sai da Momo, pós-Momo, direto destino. Controle operando em 119.35, torre 119.62. Acione 5507, Romeu, Romeu Golf. Decolagem, sul para Nivio 380, saída da El Leda após bridge. Da El Leda bridge, subindo para o 380, Papá Hotel Delta. Confirme o pátio que se encontra pessoas a bordo. Confirme pessoas a bordo. Drone Salvador, passarelo 2223, entra a informação Juliette. Passarelo 2223, autoridade chegada a ponto, desça para nível de voo 070. Chegada a ponto, descida para 070. Passarelo 2223. Então, 3304, após que ele desça para 2000 pés, que é legal no 013. Autorizado sinal ILS, é possibilizado. Após pelo para 2000, pode parar no ILS 04. O TAN 3179, autorizado a decolagem da pista 10, vento 1100 graus, 10 nós. Mantém o eixo da pista 1028 até entrar em contato com o controle na frequência 119.35, TAN 3179. 3179, autorizado a decolagem da pista 10, vai manter o eixo com o controle. Bom dia. Utilizado no localizador, vai chamar a torre 1861, chané 6225. Controle o 3304, o ajuste é 1003 ou 1010? 1013. Ok, o ATI estava dando 1010, obrigado. Controle Salvador, mandou para passar o farol da barra. 225, baixou e chegou. O Xané 6225, autorizado pouso na pista 10, vento 1-0 graus, 09 nós, que negão no 013, o Xané 6225. Gente, o Xané 6225. Gol 1922, após ITAP, desça para 2000 pés, QNH 1013, autorizado sinal ILS, após estabilizado. ITAP 2000, 1013, primeiro estabilizado, ILS, 922. Macaco Vitor. Controle Salvador, bom dia, tá 3179, mantendo o eixo de decolagem. Controle Salvador, bom dia, tá 3179. 179, bom dia, contato radar. Após 2000 pés, já passou, mantenha pro 1180. Sobre vetoração, está limitado manter essa proa até cruzar o nível 160. Após, vai voar direto Eudes. Proa 180, cruzando 160, vou direto Eudes, está 3179. Romeu, Papa Alto Delta, da presente, foi Brick. A presente navega Brick, Papa Alto Delta. Dado o sonamento, triplo Romeu Golf. 5 a bordo, bate 5 Romeu Golf. Para 050, Passaredo 2223. O Janetic 312, clear to Marie. Disrespect level 060. Marie 060, 312. Você quer mais direto com o meu? Tá na região do Cião, senhora, para regresso. Tá, vai se aproximar do aeródromo pelo setor noroeste. Tem interferência com a final do 97-590, Gonzaga Bata. 96225. Papá, papá, Mike Leite Romeu, reporte na rotatória. Reportará na rotatória, Romeu. Guardião 17. 5 livrou na Eco. O Janela 6225, autorizado Alfa Juliette, parte principal, portão 1. Alfa Juliette, parte principal, portão 1, 6225. 10 nós, quem negar no 0 no 3, o Fênix 58. 186, bom dia. Bom dia, o 3304, machado travado, vai passar o Ster. Tá, 3304, continue a aproximação, guarde pista livre, 3304. Guardando. 79 da presente, vou eu. Direto eu, está 3179, grato. Restrições, né? Só o comprimento total, não é isso? Sem restrições, operando normalmente. Só tem o tráfego decolando agora. Certo. O TAN 3304 está autorizado pouso na pista no zero, vento 1000 graus, 1090 nós. TAN 3304. 04, tem um pouso autorizado. Fênix 58, decolado aos 07, chama controle 119, decimal 35, Fênix 58. 119, decimal 35, vai chamar grato. Controle, papapá mais filete Romeu. Prossiga mais filete Romeu. Tá no visual com o campo, senhora, autoriza a transferência para as 8h30, para a coordenação com o pouso. Mais filete Romeu, chame torre em 1 no 9,6. 8h30, grato. Controle, bom dia, o Fênix 50. Mike, Juliette Romeu, prossiga. Tá na pedreira de Valéria, senhor. Tá no visual com o campo, se aproximando pelo setor noroeste. Se autorizado, pouso no hangar da Bata, sem interferir com a final da 97, nem com a 0. Tá no visual da aeronave na final da 0. Gente, prossiga. Autorizado, pouso na... No pátio da Bata, vento 100 graus, 10 nós, sem interferir com o tráfego na final da 17 e da 10. Sem interferência com a final da 17, 510, está no visual e sem esperar nada. Mike Gillette Romeu. Gillette Romeu, reporta no solo controlado, ok? Reportará no solo controlado, Mike Gillette Romeu. Do gol 922. Gol 1922, complexo na OMS, chame torre em 1 no 8 decimal 6. 8-6, gol 922. Controle, o Guardião já passou pro Tuaçu, aí já tá. Guardião 07, reporte Itapuã. Pista livre, 1922. Romeu Papa Hotel Delta, chame Centro Recife, frequência 125-1, na alterne 133-25. 125-1-133-25, boa. Gol 1922, tem um tráfego em aproximação no pátio da Bata, é um helicóptero sem interferência com o seu pouso na pista 10. Ele vai pousar ao lado da cabeceira da pista 17. Gente, gol 922. 3, cruzo 060 para 050. Passageiro 2223, desça para 2000 pés, QNH 1013, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Autorizado para 2000 pés, com ajuste na 013, formará estabilizado no ILS. Passageiro 2223. Tá 3304. 29, obrigado, tá 3304. O gol 1922 está autorizado pouso na pista 10, vento 090 com 9 graus, com 9 nós. O gol 1922. Gente, pouso, 1922. Fernando 133-25. 1925, 1-3325, tá 3179, bom dia. Calhafa, tá, vai. Cano 3304, autorizado Alfa Juliette, por parte principal, portão 5. Alfa Juliette, parte principal, portão 5, da 3304. Pátio da Bata, autorizado Graer, o Guardião 07, porta no solo controlado. Gente da aeronave na Bata, entende que está autorizado, reportará no pátio do grupamento aéreo, Guardião. 10,000 feet, Kernit 1013, clear to ILS, final report established. Confirm 2,000 feet, QNH 103, post established on ILS, X-ray, runway 10, Ocean F, 2-3. Puka Departure, Caju Transition, Salvador Departure, Control 1-1-8-5, Tower 1-1-8-6, Squawk 5525, American Line 980. Lamento, reporta pro táxi, Jundia Vitor Juliette. American 980, we will be requesting flight level 350 as the final. We'll use upper Whiskey 58, runway 10, left turn for the Puka departure, 119.35 for departure, 18.6 on tower, we'll squawk 5525 for American 980. American 980, stand by, confirming Puka departure Caju transition. 1-2, livre pista pela direita, solo 1-2, 1-9. Vá pela direita, uma solo 2-9, 1-9-2-2. Coordination, American Line 980. Solo Salvador, gol 1-9-2-2, livrou. Dia pista, reporta no ponto de espera, pronto para decolagem, o Triple Romeo Golf. American Line 980, clear flight level 350. Thank you, we're clear to 350, American 980. Okay, American Line 980, we read back correct, report right for pushback and startup. Okay, we'll call you back for pushback and then just start, American 980. Salvador, passarei do 2223. Passarei do 2223, continue a aproximação, aguarde pista livre, passarei 2223. Correção, aguarde autorização para pouso, 2223. Aguarde autorização para pouso, passarei do 2223. Passarei do 2223, está autorizado pouso na pista 10, vento 090 graus com 9 nós, passarei do 2223. 090 com 099, livre pouso na 190. Informo 30 pouso baixo travado, fui LS, passará o externo em mais uma milha. Ciente, 2223. 3. Trip 5217, contato radar 13 milhas, correção. 75 milhas, nordeste de Salvador. Reporte pronto para a descida. Sente, reportará para a descida Trip 5217. A senhora nos autorizaria voar para hoje pelo senhora da presente para. Ou então para hoje Duna, se nos autorizado em condição de incrementar na velocidade. Trip 5217, voe na Pro de Bonf. É, já está voando na Pro de Bonf, 5217. Não será possível então. Negativo, mantenha Bonf. Vai decolar da 17, estou aqui por aqui. Controle da 1936, confirma o transponder. Charlie Alfa Tango, transponder 0131. 0131 no transponder, primeiro voto. Charlie Alfa Tango, para acionamento e táxi, chame o torre no 8162. 8862. 1922, autorizado, parte principal, portão 612. Autorizado até o meu portão 612, com 922. Se o Charlie Alfa Tango. Meu Golf mantém pista no 7. O Golf, na escuta. Teria condições de, após a decolagem, efetuar o cruzamento do campo acima do 040? Sim. Ok, sente, aguarde instruções para decolagem. Romeu Golf, autorizado a decolagem pista 17, vento 100 graus, 9 nós. Romeu Golf. Decolagem, Romeu. Ô, Salvador, bom dia, o Sul 4208, autorização de tráfego para Recife. Nível 370, deixa a informação Juliette. Informação Juliette correta, ajuste no 03, azul 4208, pronto para cópia? Firmo. Azul 4208, autorizado Recife, nível 370. decola no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, pós Puca, Jamo, Jamo, Caju, onde você terá up no Whisky 58. Controle operando em 1935, torre 1-1-62, ajuste 5524, azul 4208. Pista no 7, o Victor Índia Juliette. Passa na ingresso, 7 Júlia. Tower, good morning, Oceania 6312 on short final. Oceania 6312, you're clear to land on runway 10, wind 090 degrees, 8 knots. Oceania 6312. Clear to land, Oceania 6312. Charlie Afatango, aguarde. Triple Romeo Golf, decolado aos 1-8, chama controle 1-9-35, Triple Romeo Golf. Para 3935, dado, bom trabalho. Papai Romeo, Romeo Golf, decoladão no 7, PC da El, intenção de cruzar o campo acima do 4000. Papai Romeo Golf, aciona 5507. 5507 já acionado. Papá Romeo, Romeo Go Golf, está presente, livre, está livre das restrições. Livre das restrições, saída Momo, o Romeo, Romeo Golf. Jet 2223. Trip 5345, aguarde. Passeio 2283, autorizado Juliette, parte principal, remota 1-4. Então, 1-4-2223. Trip 5345, informação Juliette, ajuste no 0 no 3, pronto para cópia. Prossiga. E reporta para o cruzamento, Charlie Afatango. Correção, reporta para o ingresso, Charlie Afatango. Demarcivo, reporta para o ingresso. Está no ponto de espera no 7, pronto, Vitor e Juliette. É com Vitor, chame Torre 1 no noite desse momento. Sonha 380, pista na zero, curva direita, da El Lenda. Sobre intercepto, está o apito do 44. Leonardo Meia, controle, aguardando sua resposta. 345. Trip 5345, saída da El Lenda, pós Lenda, Ildis. Vamos interceptar o apito do 44. Ciente. Pós Lenda, Ildis. Ciente. Trip 5345, entendimento correto. Pós manter para o pushback, estacionamento, aguardando. A informação do transponder. Ok. To ground at 21, take the first right in ground control 129. Ground 129, Ocean at 21. Torio, Mike Ecovitor. Mike Ecovitor, tráfego pela direita da 17, reporte ingressando na final, Mike Ecovitor. Vitor, fora ingressando na final 17 pela direita. Vitor Índia Juliette, o vento 1 centena 109, tem decolagem autorizada da pista no 7. Mantenha reta aí até cruzar 600 pés no mínimo. Temos um helicóptero na linha do litoral 500 pés que fará tráfego pela direita da pista 17. O Vitor Índia Juliette. Beleza, guarde cópia. Corrida presente, está autorizado direto buraquinho. Afirmo, o Charlie Afatango. Considere sua decolagem aos 2-1 de Salvador. Positivo, senhor. Aguardando transferência para controle, senhor. Ok, senhor, é só ficar sobrevoando ali naquela região, confie. Negativo, vai para Suba 1. Suba 1. Gente, então transfere o controle na frequência 11935, Charlie Alfa Tango. 11935, Tango. Vitor Índia Juliette decolou aos 22, chame controle na frequência 11935, até a volta, Vitor Índia Juliette. Controle 11935, até regresso de olho. Opa, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golfo, manter o perfil de saída. Manter o perfil de saída, Golfo. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. 5534, transponder, obrigado. Tente um ponto para pushback, acionamento, trip 5345. Reportará. Ground, American Niner 80 is ready to push and engine starts gate 11. American Niner 80, stand by. Para posicionamento 4208 no portão 3. Controle, muito bom dia, o Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, contato radar, mantenha-se 500 pés, condições visuais. Mantém 500 pés, condições visuais, Charlie Alfa Tango na sua escuta. Zul 4208, livre internacional para ataque. Chamará 4208. Tenente Mike Acuito, autorizado o pouso na pista 17, vento 1 com 10 nós. Reporta no solo controlado, Mike Acuito. Vindo, reporta na solo controlado. Azul 4298, após etapa, lista para 2000 pés, QNH 013, autorizado sinal ILS, reporte de estabilidade. Ok, após etapa, liberado 2000, chamará estabilizado, 1093. Controlado, vai livrar a parte 4 do Mike. Ciente, Mike Acuvito. No solo, aos 2-5, o Mike Acuvito. Táxi livre pro pátio, Mike Acuvito. Alfa Jet, confirma o setor de voo. Alfa Juliette, copia. Tip 5217, desça para mim, voo 070. Autorizado até o 070, 52107. E possibilidade de voo apelo, senhora? Negativo, tip 5217, número 3 para aproximação. Tente, obrigado. Alfa Vitor Jet, confirma parte de pessoas a bordo? Não, ILS, reporte estabilizado. Após etapa 2000, chama estabilizado, WebJet 5826. Trip 5217, prossiga descida para nível de voo 050. Autorizado até o 050, 35217. Salvador, Xanair 6362, 11, muito obrigado, informação Juliette. Xanair 6362, informação Juliette correta, ajuste no 03, aguarde número 3 para cópia. Gente, qual é a saída prevista? Dael Leda, Bridge, o Schneider 2 no 1. Dael Leda, muito obrigado. Necessário a passar russo. Firme, claro, controle. Sala Alfa Tango, senhora, pode confirmar 1203 o frequência Aracaju? Afirmativo, 1-2-0-3. Positivo, senhora. Posso tomar uma tem plano para Aracaju. Grato. Gente, Alfa Victor Juliette, autorizado acionamento. Chama pro táxi o Alfa Victor Juliette. Confirma o PLB. clear to pushback and startup. Okay, American 980, clear for pushback and engine startup.